Amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Todos os nossos ouvintes, é com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje. O nosso encontro pelas asas do pensamento, que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com 19 anos de divulgação da filosofia espírita. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Aqui sempre trazemos algumas perguntas do livro O Consolador, um livro escrito por Emmanuel, Espírito, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. E hoje trouxemos uma pergunta muito interessante do nosso dia a dia, das nossas vivências em casa e fora de casa também, em que se pergunta ao Espírito de Emmanuel: a emotividade deve ser disciplinada? E Emmanuel, numa frase, responde assim: qualquer expressão emotiva deve ser disciplinada pela fé, porquanto a sua expansão livre, na base das incompreensões do mundo, pode fazer-se acompanhar de graves consequências. É muito interessante essa abordagem do Emmanuel. Ele explicando, ele dá uma resposta que todos já imaginávamos, que realmente a emoção, a emotividade deve ser disciplinada. Mas ele coloca um tempero novo: disciplinada pela fé. E aí cabe uma reflexão profunda: o que seria de fato a fé? Como essa fé trabalharia essa emotividade e como conseguiria, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, disciplinar as emoções que nascem no íntimo do espírito? Muito bem, meus amigos, aqui estamos hoje no dia 15 de abril, uma linda manhã do outono brasileiro, uma manhã muito agradável para começarmos o trabalho, e estamos aqui com o Vinícius Júnior Pires na técnica. Muito obrigado pela sua competência. E quaisquer dúvidas e sugestões, liguem para a Rádio Brasil 3463-5068, 3463-5255. E na semana passada, no exercício de reflexão, trouxemos um texto forte. Muita gente ligou explicando, dizendo que se sentiu um pouco mexido com aquele texto, porque é um texto que fala quem são os médiuns que em geral vivem ao nosso lado. E Emmanuel dá toda uma descrição, mostrando o seu passado, as suas características, o porquê de tal ou qual mediunidade. E hoje, dando sequência, no próprio capítulo 11 do livro Emmanuel, o capítulo chama-se Mensagem aos Médiuns, e na semana passada lemos quem são os médiuns na sua generalidade. Na sequência imediata, num texto pequeno, o Emmanuel traz as oportunidades do sofrimento. Olha que interessante, queridos ouvintes de Luiz, dando sequência a quem são os médiuns, o Emmanuel coloca as oportunidades do sofrimento. e eu passo à leitura. As existências dos médiuns, em geral, têm constituído romances dolorosos, vidas de amargurosas dificuldades, em razão da necessidade do sofrimento reparador. Suas estradas no mundo estão repletas de provações, de continências e de desventuras. Faz-se, porém, necessário que reconheçam o ascetismo e o padecer com belas oportunidades que a magnanimidade da providência lhes oferece, para que restabeleçam a saúde dos seus organismos espirituais, combalidos nos excessos de vidas mal orientadas, nas quais se embriagaram à saciedade com os vinhos sinistros do vício e do despotismo. Humilhados e incompreendidos, faz mister que reconheçam todos os benefícios emanentes das dores que purificam e regeneram, trabalhando para que representem, de fato, o exemplo da abnegação e do desinteresse, reconquistando a felicidade perdida. Diante de um texto de tal gravidade, de tantas instruções, precisamos, de fato, refletir, todos nós que militamos na doutrina espírita, que vivenciamos os centros espíritas, que estamos ao lado dos médiuns, que estudamos, que lemos, precisamos saber que todos nós somos médiuns, uns de maneira mais ostensiva, outros de maneira mais intuitiva, menos aparente, mas todos somos médiuns. E, em geral, o Emmanuel ele dá uma lição para todos nós. Todos nós, ou quase todos nós que estamos aqui, estamos por uma necessidade. Poucos são aqueles missionários, aqueles grandes luminares que vêm acrescentar e agregar ao mundo e à doutrina espírita um quinhão das suas experiências. Mas nós, em geral, somos aqueles mesmos indivíduos que, num passado, ao ocuparmos cargos ou não, viemos a falir fragorosamente, em geral, uma perda moral, uma queda moral. E isso nos custa caro. E ao longo dos vários períodos da erraticidade, vamos organizando, nos reeducando, até que planejamos essa nossa vinda atual. E para que tudo melhore, para que tudo cresça, em muitas ocasiões, há a necessidade da dor para que o espírito amadureça e compreenda a necessidade de ser um exemplo de abnegação e desinteresse. Então, o bom médium é aquele que é abnegado e desinteressado dos valores morais. E é nessa atmosfera de espiritualidade que posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos, né? E reforçando o que o Geraldo colocou, desinteressado dos valores materiais. Então, esse abnegado, desinteressado dos valores materiais, ele valoriza os valores morais. O tesouro que a traça não rói. É isso que Jesus nos disse. E foi isso que nós falamos a respeito daquele livro que eu trouxe semana passada, sobre as virtudes, as 46 virtudes que aquele autor enumera. Então, com relação ao sofrimento, existe uma frase no Evangelho segundo o Espiritismo, é mais ou menos assim, eu não vou relatar a frase correta, exata, mas é mais ou menos assim. A obediência é filha da razão. A resignação é filha do coração. Olha, que bonito. Muito linda essa frase. Quando eu, no estudo em grupo, eu falo para vocês sempre que nesses estudos em grupos, talvez seja o local onde a gente mais aprende. Né? E na leitura desse trecho, aquilo me acendeu. Nossa, bacana, acendeu a lamparina, né? E aí eu registrei essa frase muito bonita. A obediência é filha da razão. A resignação é filha do coração. Então, exatamente isso. No sofrimento, embora a nossa razão não consiga abranger os motivos daquele sofrimento, aí entra a fé que Emmanuel coloca. Pela fé raciocinada que o Espiritismo já nos proporcionou, a gente raciocina e diz assim, espera um pouquinho, eu não entendo. Mas se Deus é bom e tudo que Ele me dá é para o meu próprio bem, para a minha evolução, então aí a resignação entra em cena. A resiliência. Exatamente. Então aí você se resigna e diz assim, se foi Deus que me deu, só pode ser coisa boa. Tem um irmão que ele gosta muito de cozinhar, né? Então, às vezes, eu comento assim com ele, eu fiz tal coisa, ele assim, filho, toda vez que você misturar coisas boas, só pode dar coisa boa. Isso é verdade. E é por aí. Muito bem, hoje não temos a presença do Alan Diniz Souza, ele teve um compromisso profissional, a gente sente muita ausência dele, mas está lá, trabalhando, servindo, perto da família e fazendo um trabalho muito bom profissionalmente, o Alan. E sempre lembrando que a Casa Espírita é o ambiente mais adequado para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Vamos difundir o estudo dentro do Centro Espírita. Vamos nos organizar, formar grupos interessados na leitura e no estudo da codificação de Allan Kardec. E a gente sempre lembra que as palestras espíritas são importantes e esclarecedoras, mas não bastam, porque muita gente acaba frequentando o Centro Espírita para ouvir palestra e encerra por aí. É fundamental desenvolver o hábito do estudo entre os participantes, permitindo e incentivando a pergunta e o questionamento, e acima de tudo, promovendo e patrocinando a pesquisa da ciência e da filosofia espiritista. Comecemos pelo começo, lendo e estudando os livros de Allan Kardec. Dessa maneira, estaremos fortalecendo o Espiritismo dentro de cada coração e fazendo mais luz em nossas vidas. Muito bem, meus amigos, agora vamos pedir ao Vinícius que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Emocionante, nós ficamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, também escrito por Emmanuel. E hoje selecionamos o capítulo 139, que é sobre, o Emmanuel coloca assim, é a santificação. E ele reserva uma frase que ele extraiu do Evangelho de João, é uma frase de Jesus, em que ele fala, santifica-os na verdade. E Emmanuel pega essa frase e desdobra da seguinte maneira, escrevendo: não podemos esquecer que, dirigindo-se ao Pai, nos derradeiros momentos do apostolado, rogou-lhe Jesus santificar-se os discípulos que ficariam no plano carnal. É significativo observar que o Mestre Não pediu regalias e felicidades para os continuadores? Não recomendou ao Senhor Supremo situar seus amigos em palácios encantados do prazer? Nem os ilhasse em privilégios particularistas? Em vez disso, suplicou ao Pai que o santificasse na condição humana? É compreensível, portanto, que os discípulos sinceros recebam da providência maior quinhão de elementos purificadores em trabalhos e testemunhos benéficos. Na terra, quase sempre, o dever e a responsabilidade parecem esmagá-los. No entanto, a palavra do Evangelho é bastante clara no terreno das conquistas eternas. Não nos referimos a recompensas banais de periferia. Destacamos o engrandecimento espiritual, a iluminação divina e a perfeição redentora, inacessíveis ainda ao entendimento comum. Em verdade, o Senhor anunciou sacrifícios e sofrimentos aos seguidores, acentuando, porém, que os não deixaria órfãos. Seriam convocados a interrogatórios humilhantes, contudo, não lhes faltaria a sublime inspiração. Seguiriam atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas nunca desamparados. Receberiam golpes e decepções, mas não lhes seriam negados a esperança e o reconforto. Suportariam a incompreensão humana, todavia os desígnios superiores agiriam em favor deles. Sofreriam flagelações do mundo, no entanto, suas dores abasteceriam os celeiros da graça e da consolação para os aflitos. Muita vez, participariam dos últimos lugares entre as criaturas terrestres para serem dos primeiros na cooperação com o divino trabalhador. Seriam detidos nos cárceres, mas disporiam da presença dos anjos sob cânticos de glorificação. Carregariam cicatrizes por sinais celestes, tolerariam sarcasmos em honroso serviço à verdade. Perseguidos e torturados, representariam as cartas palpitantes do Cristo à humanidade. Servos sofredores e humilhados do campo carnal marchariam assinalados por luz imperecível. Escalariam calvários de dor, suportando cruzes, encontrando, porém, a ressurreição, coroados de glória. Efetivamente, pois, os colaboradores do Evangelho são, de modo geral, anônimos e desprezados nas esferas convencionalistas da terra. Todavia, para eles, repete o Mestre, em todos os tempos, a sublime palavra: sois meus amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos dei a conhecer. É bonito o trecho, né? Muito lindo. O que que acontece quando uma nação desenvolvida manda um missionário para um lugar inóspito, um lugar subdesenvolvido? Primeira coisa que eles fazem é o seguinte: manda no ambulatório médico e observa que aquele local, ele é sujeito a muitas doenças, muitas pragas, né? Muitas. Aí esse ambulatório médico receita uma série de vacinas que aquele missionário vai receber, que vai protegê-lo daquelas doenças daquele país inóspito. Então, conhecedor do que os discípulos iriam passar na face da terra perante pessoas ignorantes, pessoas de uma índole má, essa colocação exatamente ela remete a Jesus a proteção de tutelares espirituais. E isso é revelado numa das frases de Emmanuel, que diz aí que quando eles estão nos cárceres, multidão de anjos estão assistindo-os. Ou seja, coloca para a tutela daquelas criaturas que vão exercer funções inóspitas, coisa que vão exigir deles sacrifícios e virtudes enormes, assistência de grandes espíritos que poderão suprir a eles aquela dose de razão, de inspiração, de todos aqueles elementos que a espiritualidade nos ampara para que a gente vença as vicissitudes da Terra. Então, por aqueles espíritos estarem já marcados para passar por experiências que se sabia seriam altamente perigosas, eles receberam uma assistência especial. Uma assistência dos grandes espíritos, denominados por Jesus Espírito Santo, né? Para que eles pudessem ter assim, uma escolta especial para toda a tarefa que realizariam na Terra. E isso é uma coisa natural. Isso é uma coisa que a própria doutrina já nos fala disso de uma forma clara. À medida que nós nos expomos dispostos na prática do bem, automaticamente nós somos procurados, de forma natural, por espíritos que querem trabalhar e encontram em nós a ferramenta adequada para agir, né? Então, assim como espíritos nos enviam problemas para a solução, eles nos suportam naquilo que nós precisamos para superar os obstáculos que advirão. Então, é uma coisa natural. É uma coisa que nós angariamos pela nossa própria e nosso próprio empenho, a nossa própria disposição na prática do bem. Então, é uma coisa que... E isso eu falo porque eu senti na carne. Eu ainda era novinho na doutrina, resolvi encarar um problemão, né? E diante daquele problemão, mergulhado num cenário que poderia espantar a qualquer um, eu pura e simplesmente confiei. Eu confiei e percebi tudo o que aconteceu, eu senti tudo o que ocorreu e me mantive quieto, tranquilo, sem tremer, sem temer, né? Mas tranquilo, só percebendo as ocorrências e eu vi exatamente isso. Quando nós acreditamos naquilo, tudo posso naquele que me fortalece, e você tudo pode naquele que te fortalece. Mas quando você crê, porque o próprio discípulo que Jesus convidou para caminhar nas ondas, ele caminhou, mas quando ele sentiu medo, ele cortou o cordão que o unia a Jesus, que é a fé. A fé vacilou, você afundou. Né? É interessante esses comentários. E eu fico imaginando, queridos ouvintes e Luiz, nem tudo passa pela compreensão humana. Quando nós estudamos a própria ciência, né? O avanço da ciência na química, na física, na medicina, e quando você consegue juntar esses estudos às revelações espíritas, aos conhecimentos espíritas, muitas coisas compreende-se a extensão e a grandiosidade. Outras coisas a gente não compreende, mas presume. Percebe. Nem tudo é tão lógico e tão racional, mas muita coisa faz sentido. Que não dá para você falar, não, vou colocar no papel que é assim. Você presume que é assim. A gente observa a vida em si. A vida, ela é fantástica, né? O mecanismo como está montado a vida no planeta Terra, toda a natureza, né? A parte biológica, a parte física, as reencarnações. Há pouco tempo eu vi num programa de televisão um astronauta vendo a Terra lá do espaço de uma astronave, e ele via a película de oxigênio que existia em torno da Terra. E mesmo com todos os conhecimentos que ele tinha, ele se espantava da perfeição e de como tudo funciona bem. Então, fazendo essa inferência, você consegue perceber o seguinte: existe uma inteligência, existe uma providência racional, lógica, que nos sustenta a vida. E essa compreensão faz a gente entender que todos aqueles, como o Luiz falou, que estão no caminho do bem, fazendo o bem, procurando acertar, exercitando a fraternidade, tentando aprender um pouco do perdão, desenvolvendo o sentimento, com certeza seremos inspirados e amparados por forças que muitas vezes não temos condições de avaliar. A gente sabe que essa força existe, mas não tem como dimensionar e muitas vezes definir. A gente só sabe quando passa por situações muito adversas e que você andando, você olha para trás, você mesmo pergunta, como é que deu certo fazer tudo aquilo? Como é que eu consegui? Na realidade, não é você que conseguiu, você fez parte de um contexto que você foi inserido e tudo foi acontecendo por um mecanismo que nós ainda não temos condições de avaliar. Feito esse raciocínio, começamos a entrar aqui do é a santificação, em que Emmanuel diz que Jesus não pede facilidades aos seus apóstolos, mas pede que eles sejam santificados na carne. Esses santificados têm um sentido figurado, é uma figura alegórica que Jesus coloca, não é santo de asa, é santificado, é iluminado, é ajudado, é amparado, que eles não sejam esquecidos, que eles sejam, como diz Luiz, sustentados por uma inteligência que a gente não vê. Vacinados. Vacinados, como você usou o exemplo, você é vacinado e você vai aprendendo. E depois você olha para trás, poxa, como é que eu fiz tudo isso? Você fez porque você foi muito ajudado. E certamente muito mais ajudado do que você imagina. E é natural que depois de alguns acertos que você tem na vida, existe uma tendência de você se autovalorizar, né? Falar, nossa... Relaxar. Eu sou... Aí quando você chega do outro lado, você vê que você era um elemento dentre 50 elementos que estavam colaborando para que aquele fato se consumasse, e você foi um instrumento usado. Você foi uma caneta que estava um pouquinho, estava pegando bem a tinta e foi utilizado como caneta. Legal, bacana, mas não passou disso, né? Então não fiquemos com a ideia de que sejamos alguma... Todos nós, e até atrelando esse texto do livro Emmanuel, nós, como todos nós somos médiuns, como médiuns, nós vivemos aqui as necessidades que nos são próprias. E precisamos de todo esse contexto para que a gente se santifique ao longo da nossa vivência. Muito bem, meus amigos. Feito isso, a gente tem condições de ir adiante. E sempre lembrando, Luiz citou na semana passada aquele livro do Donizete Pinheiro, Para uma Vida Saudável. A gente sempre relembra, é um livro interessante, eu não vi ainda, mas o Alan ficou de comprar, um para mim e um para ele. É uma boa pedida, é uma boa orientação, você pode entrar na internet, Para uma Vida Saudável, Donizete Pinheiro, aparece a imagem lá, você seleciona essa imagem. E a gente sempre, agora nós temos, além da Rádio Brasil, que todo domingo fazemos o programa aqui, temos também agora a União Rádio Web, e você pode baixar esse ícone no seu celular, aquele do ícone azul. É a primeira rádio espírita de nossa região, 24 horas no ar, divulgando uma programação de alto nível. A União Rádio Web reproduz na íntegra, ao longo da semana, o programa radiofônico Visão Espírita de todos os domingos, transmitido pela Rádio Brasil aqui de Santa Bárbara do Oeste. É só entrar na loja da Apple e botar lá União Rádio Web. Aí aparece o íconezinho, é uma asinha azul, você clica e baixa no seu celular. Qual é a vantagem disso? Às vezes tem certas regiões que a rádio AM não pega direito. Então aí você pode ouvir pelo celular perfeitamente. E qual a outra vantagem? Em Santa Bárbara, quando o barbarense joga, o nosso programa é suspenso. Então nós não podemos fazer o programa pela rádio. Mas aí o que acontece? Nós estamos fazendo pela rádio web. O Geraldo teve há umas 3 semanas atrás, em Piracicaba, e nós fizemos o programa. Então foram assistidas 164 pessoas. Interessante, né? Muito bom. Então a gente vê que esse aplicativo já foi bem baixado, né? Então, aquelas pessoas que tiverem esse aplicativo, você que é uma dona de casa, não mexe em computador, pede para o seu filho baixar no celular dele. Aí, quando o barbarense jogar, você diz assim, filho, me empresta o teu celular porque hoje ele é meu, né? Bota aí na União Rádio Web que eu vou escutar o programa. É essa a vantagem que nós temos. E lembrando também que o programa Visão Espírita tem uma página no Facebook, em que o Alan é mais o indivíduo que mais utiliza essa página, mexendo e organizando. Tem um monte de textos, indicações, sugestões, opiniões, e ali queremos da sua opinião, a sua sugestão, para que o programa melhore, cresça, que você faça questionamentos, perguntas, né? E lembrar também dos nossos patrocinadores, da União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, com a Banca do Livro Espírita ao lado da Biblioteca Central. E recentemente eu recebi um zap da Isabel Bueno Quirino, que eu vou até ler para vocês, que ela faz uma menção à Banca do Livro Espírita, e eu vou ler aqui para vocês em que ela fala... Eu não sei se todos sabem, né, mas a USE de Santa Bárbara, ela mantém uma banca do Livro Espírita aqui na praça, bem na Praça Central, e ela vende livros usados, um preço bem em conta. Né? E aqui, ó, eu achei aqui que ela me mandou no dia 9 de abril, e eu faço uma lembrança, a Isabel mandando para mim. Bom dia a todos. Hoje, 9 de abril, comemoramos 2 anos da Banca do Livro Espírita. Gratidão a todos que, direta ou indiretamente, colaboraram para que tudo se concretizasse. Gratidão aos voluntários dos centros filiados à USE, União das Sociedades Espíritas, que semanalmente lá comparecem, dando suas horas de trabalho. Nosso forte abraço. Então, você vê que é um trabalho... feito, um trabalho de formiguinha, e vai fazendo, e tudo isso é o que mantém o programa Visão Espírita. Por isso que nós precisamos da ajuda de vocês. O trabalho que todos os espíritas, os centros espíritas filiados à USE fazem, para que a gente possa estar aqui no domingo. Então nós aqui do programa, o nosso muito obrigado, a nossa eterna gratidão por todo esse trabalho que não aparece. Aparece na mídia que eu, o Luiz e o Alan. Mas se não houvesse esse grupo, nós não estaríamos aqui. Então, todos nós aqui somos devedores desses voluntários anônimos que fazem um trabalho excepcional em Santa Bárbara do Oeste. E alguns colaboradores, né, que mensalmente depositam. Sim. Nós temos um colaborador lá de Rio das Pedras, que é inclusive uma pessoa simples, abessa, né, e deposita R$30 todo dia primeiro através do Banco do Brasil. Que coisa muito e temos bacana. Uma querida amiga lá de Piracicaba, a Mara, né, que mensalmente deposita aquele dinheirinho dela. Nossa, e é um valor significante, é uma contribuição muito boa que ajuda a manter esse programa. Então, 3-4 colaboradores nas minhas contas, né, eles arrecadam aproximadamente quase R$500. Nossa, que maravilha. Né? E outros que depositam diretamente na conta da USE, que é controlada pelo Margato. Muito bem. E também outros patrocinadores, a USE de Americana, com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo. Fique sócio pelo telefone 3468-3711 e da Rua General Osório 287. Não, agora Pet Life, Clínica Veterinária, Rua General Osório 287, Centro de Santa Bárbara do Oeste, e atendo pelo telefone 3628-8700. 10h07, quase 7 minutos, e agora vamos começar o segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Céu e Inferno. A de Allan Kardec foi o quarto livro da obra de Kardec que veio a público no ano de 1865, na cidade de Paris, na França, em que Polité Léon Denisard Réveil, com o pseudônimo Allan Kardec, trouxe ao mundo essas maravilhas de trabalhos. E hoje nós estamos aqui na primeira parte, no capítulo 6, Argumentos a favor das penas eternas. O Kardec ciente para onde caminhava a doutrina espírita, o que era a doutrina espírita, e com profundo respeito a todas as demais posições e crenças, ele começa a fazer uma abordagem de vários itens que na época eram dominantes no mundo ocidental, na Europa, sobre a existência das penas eternas depois da morte. Ou seja, tinha-se uma crença, hoje ainda tem, mas hoje está um pouco menor, Mas naquela época era um grande domínio de que se você pecou, se você cometeu erros, grandes erros, você ia para uma pena eterna, quer dizer, nunca acabaria o seu sofrimento pegando fogo numa grande panela, qualquer coisa do gênero. E aí o Kardec, ele faz uma abordagem muito interessante, que ele não faz crítica, ele faz comentários. E ele utiliza, às vezes, até comentários a favor, tentando fortalecer aquilo dar ali. Dar razão por quê, né? Dar razão. E aí ele mesmo fala, eu fiz isso, mas eu não reconheço que isso seja uma base forte. Ele tenta até dar força, até para mostrar que aquilo não tem sustentação, né? E aí ele começa a falar dos argumentos a favor das penas eternas. É muito interessante ver essa intenção. Primeiro, essa intenção do Kardec. E aí ele inaugura nesse livro a seguinte colocação. Ele escreve um pequeno resumo de qual era o pensamento e ele escreve embaixo, refutação. O que é refutação? É uma premissa ou uma fórmula considerada hipoteticamente verdadeira dentro... Desculpe, refutação em lógica informal é a razão que vai contra uma premissa. Então ele contesta, ele faz uma pergunta para fazer você pensar. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer a leitura de um parágrafo e depois eu entro nas refutações. Leia o que é premissa. Ó, refutação. Em lógica informal é uma razão que vai contra uma premissa, lema ou conclusão. Premissa. Uma premissa é uma fórmula considerada hipoteticamente verdadeira dentro de uma dada inferência. São informações essenciais que servem de base para um raciocínio. Então, ele vai fazer a premissa e depois ele faz a refutação. Então, ele vai falar sobre o dogma, depois ele contesta. E assim vai o texto inteiro nos fazendo ver, primeiro, um profundo respeito pelo pensamento alheio e colocando bases para que a gente pense. Então, o livro inteiro, esse capítulo inteiro, depois que eu li o capítulo inteiro, eu parei, você fica parado olhando sozinho, e eu comecei a concluir o seguinte: o que esse capítulo me despertou? E aí eu escrevi duas linhas assim. Nesse capítulo, nós exercitamos o raciocínio, a acuidade das percepções, a tese e a antítese, o diálogo franco e respeitoso, uma incursão na dialética, no que existe de mais puro, dando foco na contraposição e na contradição das ideias. Então ele faz você ir de um lado para o outro para você, dessa luta, nascer a luz. Então, com essa colocação, vamos fazer essa primeira leitura. Aí o Kardec vai colocar assim, essa primeira leitura, ele vai falar de um dogma. E o que é um dogma? Que a gente fala, todo mundo fala, isso é um dogma. O que é o dogma? O dogma é uma crença ou doutrina estabelecida de uma religião, ideologia ou qualquer tipo de organização, que ela não pode ser mudada e nem discutida. É um dogma. Então ele vai... uma verdade em conteste. Uma verdade em conteste. Então ele vai falar, essa colocação das penas eternas para as religiões da época era um dogma. Então ele vai usar o dogma, depois ele faz a refutação. E falando do dogma, ele fala da premissa. E aí o Kardec escreve assim, voltemos ao dogma das penas eternas. Eis o principal argumento invocado em seu favor. Então esse era o argumento que na época se falava a favor das penas eternas. É a premissa. É a premissa. É doutrina sancionada entre os homens que a gravidade da ofensa é proporcionada à qualidade do ofendido. O crime de lesa majestade, por exemplo, o atentado à pessoa de um soberano, sendo considerado mais grave do que o fora em relação a qualquer súdito, é, por isso mesmo, mais severamente punido. E sendo Deus muito mais que um soberano, pois é infinito, deve ser infinita a ofensa contra Deus, como infinito o respectivo castigo, isto é, eterno. Então essa foi a premissa. Isso era o pensamento que se tinha na época. Se você ofender um rei, é mais grave do que você ofender um súdito. Você ofendeu o rei, Nossa, é imperdoável, você vai no fogo do inferno. Isso era um pensamento que existia. É um pensamento interessante. É interessante. Agora, você veja que a coisa é no sentido de defender o rei. Né? O objetivo era exatamente esse. Né? Mas recentemente na nossa história, nós tivemos a condenação de um elemento que ele foi rei. Né? Nós tivemos um cara que foi presidente e cometeu crimes como presidente. E, aliás, inclusive, um dos julgamentos dizia o seguinte, que a coisa se tornou mais grave por causa do cargo que ele ocupou. Então, aí seria interessante, no caso, supor uma premissa de qual seria a pena de uma criatura que foi rei. Pois é, né? Entendeu? Interessante, né? Quer dizer, uma criatura que foi rei, ela tem muito mais responsabilidade pelo saber, por uma série de coisas, daquela criatura que sofreu lá como povo, como súdito, né? Exatamente. E aí o Kardec fala assim, feito essa premissa, ele coloca assim, refutação. Toda refutação é um raciocínio que deve ter seu ponto de partida, uma base sobre qual se apoie, premissas, enfim. Então ele também tem as suas premissas, né? Tomemos essas premissas aos próprios atributos de Deus. Então, para ele contestar essa pena eterna, ele vai falar assim, antes de falarmos sobre a pena, vamos falar sobre Deus. Quem é o ofendido, né? Que é o ofendido. Quem é Deus? Então, utilizando um linguajar popular, ele falou, Deus, e eu imagino que ninguém contestaria isso, Deus é único. Deus é eterno. Deus é imutável. Deus é imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. Então, essas são as premissas da refutação que ele vai fazer. Que, aliás, são dogmas da própria igreja. Dogmas da própria igreja. Mas, então, ele conseguiu descrever mais ou menos, né, quem é Deus. Guardemos essa frase, soberanamente justo e bom. E aí ele começa a fazer o seguinte, vamos fazer um bate-bola aqui, eu falo, o Luiz fala. Primeiro, o dogma das penas eternas não podia ser contestado. A primeira pergunta, por que não pode ser contestado? Claro que pode, na época não podia. E o Kardec, ele rompe com um dogma, ele quebra um paradigma falando, não, ele tem que ser contestado. Respeitosamente, mas tem que ser contestado. Outra coisa, a gravidade da pena era proporcional à qualidade do ofendido. Totalmente equivocado, mas na época era o que existia. Por que o indivíduo que é rei vale mais que o súdito do ponto de vista de pessoa, de ser humano, não de organismo político? E sendo Deus muito mais que um soberano, por que a ofensa a Deus vai ser maior que a ofensa do homem? Isso tudo são coisas que passaram e que o Kardec... Refutações, né? Muito bem. E aí o Kardec começa assim. É impossível... Quer dizer, agora ele já falou do dogma, falou da premissa. Ele fala, é impossível conceber Deus de outra maneira além dessa que ele colocou. Como é que você vai ver Deus de outra maneira se ele não for soberanamente justo e bom? Visto como, sem a infinita perfeição, poder-se-ia conceber outro ser que lhe fosse superior. Então, Deus é perfeito em todas as suas qualidades. Não existe qualquer ser que possa chegar perto da perfeição de Deus. Para que seja único acima de todos os seres, faça mistério que ninguém possa excedê-lo ou sequer igualá-lo em qualquer coisa. Logo, é necessário que seja de todo infinito. Então, ele começa a fazer uma colocação que Deus é infinito em tudo. Em tudo, em todos os aspectos. Quer dizer, não existe maior. Por isso que ele não é um ser. Ele é um criador. É um criador, né? A gente fala ser para ficar compreensível, né? E aí ele vai fazendo ele vai primeiro descrevendo Deus para depois falar o seguinte, como é que essa soberana inteligência infringe essa punição, né? Mas ele é só a dica. Vai construindo. E por que são infinitos? Então ele está falando sobre Deus. E por que são infinitos os atributos divinos? não sofre aumento nem diminuição. Ele é de toda a eternidade. Sem o que não seriam infinitos o Deus perfeito tampouco. Se se tirasse a menor parcela de um só dos seus atributos, não haveria mais Deus. Por isso que poderia coexistir um ser mais perfeito. O infinito de uma qualidade exclui a possibilidade da existência de outra qualidade contrária que pudesse diminuí-la ou anulá-la. Então ele está descrevendo que a imutabilidade de Deus é a perfeição de Deus. E aí nessa sequência ele fala o seguinte: só um ser infinito pode fazer algo de infinito. O homem finito, como é o homem, nas suas virtudes, nos seus conhecimentos, no poderio, nas aptidões da existência terrestre, não pode produzir senão coisas limitadas. Deus é infinito e o homem é limitado. Se o homem pudesse ser infinito no mal que faz, se-lo-ia igualmente no bem, igualando-se a Deus. Então, o homem não pode ser infinito no mal também. Então ele começa a fazer considerações que ele vai criando imagens, situações e premissas para que ele faça uma colocação. Então vocês percebem que isso é uma defesa de uma tese. Ele está fazendo uma construção para depois dizer se isso é possível, se não é possível. Então vocês observem o respeito a um dogma, a uma ideia, e ele vai fazendo a desconstrução do dogma com palavras, com teses. E ele fala: admitindo-se que uma ofensa temporária à divindade pudesse ser infinita, Deus, vingando-se por um castigo infinito, seria logo infinitamente vingativo. Como é que esse Deus, se vingando, ele seria soberanamente justo e bom? Então aí, Padre Kardec, com essa antítese, ele constrói os argumentos que derrogam a tese da pena eterna. Se Deus é infinitamente justo e bom, não pode haver em Deus o desejo de vingança. E imagine ainda uma vingança eterna. Eterna. Quer dizer, então, quando você supõe uma vingança finita, você dá à vítima a possibilidade de ainda pensar assim: ah, eu vou resistir por um tempo. Mas não, quando você coloca que uma vingança é infinita, aí a vítima diz assim: não, eu vou relaxar e vou entregar, porque não tem condições. Imagina eu sofrer infinitamente. É, sem fim, né? Exatamente. Então aí coloca exatamente na vítima a questão do medo. Exatamente. Ele aborda isso, que um dos mecanismos para se conter o povo era criar essa atmosfera do medo. E com o medo você conseguiria controlar a população, controlar o grupo, mover seus interesses, etc, etc, etc. Então isso era uma ideia da época. Exatamente. E como o que imperava era a força, qualquer lutador, ele saberia suportar a questão da morte. Você numa contenda, o teu adversário te mata. Agora, lutador nenhum poderia suportar a hipótese de teu contendor te amarrar, te neutralizar e te fazer sofrer eternamente. Imagina você imaginar que você perdeu uma luta e ao perder a luta você iria ficar exposto e sofrendo. Nossa. Em doses homeopáticas e suficientes para não deixá-lo morrer, que é para continuar sofrendo. Não pode morrer. Não pode morrer. Né? Então aí realmente você chega num ponto que diz assim: meu Deus, eu saberia suportar uma contenda, uma luta e uma derrota. Mas uma derrota que não chega, quer dizer, eu vou ficar sofrendo eternamente e Deus não dá. Isso não dá. E interessante que na época... até hoje se tem muito, mas na época era mais. Tinha-se uma visão antropomórfica de Deus. O que é antropomórfica? Deus era um homem. Tinha barba, tinha braço, ficava sentado num trono. Essa era uma imagem que se vivia na época em quase que toda a população. Alguns poucos já tinham uma visão, uma percepção, um entendimento diferente. Mas essa era uma imagem que subsistia e que existia ao longo do tempo. Muito bem. E aí, era comum em quaisquer sermões, em quaisquer lugares, falar da vingança de Deus. Ah, está acontecendo isso porque Deus está se vingando. Então, Deus, ele era vingativo. Essa era uma imagem que se tinha. Mas ele acabou de descrever, o Kardec, que Deus era soberanamente justo e bom. Só que, dando a sequência, Luiz, dessa vingança de Deus, o Kardec coloca assim: se Deus é inexorável para o culpado que se arrepende, não é misericordioso. Quer dizer, se ele fala, não, você vai sofrer eternamente, está faltando a Deus a misericórdia. Ele está fazendo o cumprimento da lei, mas você vai ter que pagar o que você fez e o pagamento é caro. E se não é misericordioso, ele deixa de ser infinitamente bom. Quer dizer, então a colocação de que Deus é vingativo desqualifica Deus, diminui Deus. Então não é Deus, ou Deus não é assim. E aí ele continua: e por que daria Deus aos homens uma lei de perdão? Se Deus dava o exemplo de ser inexorável, irredutível, por que que Jesus veio pedir para nós perdoarmos os nossos inimigos? Uma coisa que não faz sentido, né? Não faz sentido. Você pedir para um pai, pedir para um filho fazer uma coisa que ele não faz, né? Ele chega para o filho e diz assim: não minta, meu filho. Papai, estão lhe chamando no telefone, fala que eu não estou, né? Seria mais ou menos assim, de forma simples. Quer dizer, então, que a gente aproveite esses estudos para aplicar na nossa vida diária. Exatamente. Né? São coisas que a gente faz porque está envolvido aí nessa enrolação da vida, e às vezes a gente está fazendo exatamente isso que nós estamos combatendo. E ele fala assim: resultaria daí desse contexto, né, que o homem que perdoa os seus inimigos e lhes retribui o mal com o bem, seria melhor que Deus. Quer dizer, se Deus ainda colocou uma pena para você eterna, e aquele homem que perdoa, ele tá tendo um comportamento melhor que esse Deus vingativo. Então, naturalmente, o Kardec começa a colocar isso, essa tese começa a cair, começa a ruir como se fosse um castelo de areia. Não tem como sustentar essa tese do Deus vingativo. E aí ele fala que na justiça humana, eu estava até conversando com a minha filha, que é advogada ontem, já se tem a ideia de quando o condenado cumpriu a sua pena, ele pagou o que ele devia, é diminuída a pena, ele é solto, aspas, ele é perdoado, que dê a ele um novo recomeço. Então a justiça humana, ela é mais perfeita que a justiça divina? É, a questão dessa questão aí, realmente a partir do momento em que o elemento pagou a pena que se destinou a ele, eu li inclusive um assunto interessante, aquele Papa, que ele foi, houve aquele raga, alguma coisa assim, que tentou matá-lo, né? Aliaga. Ele tentou matá-lo e ao fim do cumprimento da pena ele foi solto. Né? E aí, então, eu vi certos comentários e querendo, assim, dizendo que aquele cara não devia ter perdoado nunca. Né? E é uma contradição. Uma contradição. Né? E, normalmente, nós, como sociedades, a gente também age mais ou menos como essas penas eternas. Porque um elemento que ele foi ex-presidiário, quer dizer, não está mais preso, teoricamente, voltou a ser um ser normal, ele não consegue emprego, normalmente. Por quê? Porque nós colocamos os estigmas, né? Então, o grande prêmio que nós temos com o esquecimento das reencarnações é esse. Quando nós reencarnamos, nada vem nos identificando como cometedores de faltas, né? Imagina se, por exemplo, você reencarna e você lembra que você praticou inúmeros infanticídios. Você vai viver uma vida como? Você vai se condenar. Você mesmo não se perdoará. Exatamente. Então, a reencarnação, ela nos é permitida exatamente sobre esse aspecto. Eu queria comentar uma outra coisa, Geraldo. Que as penas eternas vêm lá de trás. Sim, né? É antiga. Vêm lá de trás. E as coisas, então, com a vinda de Jesus, que modificou as leis mosaicas, a própria religião parou no tempo. Porque ela devia se atualizar. Se Jesus veio para atualizar as leis e atualizar o conceito daquele Deus vingativo, a igreja perdeu tempo. É, ela deu um passo atrás. E aí o Kardec continua assim: se Deus está em toda parte, ele vê tudo em todos os lugares. E Deus veria o sofrimento do culpado. E ele vendo o sofrimento do culpado, ele não ficaria com pena, ele não se condoiria com o sofrimento daquele indivíduo. Aí o Kardec começa a entrar num tema no chamado arrependimento. E aí é muito interessante quando ele fala o seguinte: a isto se responde que o pecador arrependido, antes, olha que colocação interessante, a isso se responde que o pecador arrependido, antes da morte, tem a misericórdia de Deus. E que mesmo o maior culpado pode receber essa graça. Então tinha-se essa tese: se você se arrepender até um minuto antes de morrer, você será salvo. Se você é salvo, ou você ia para o purgatório e ia para o céu, você vai ser salvo. Quanto a isto, não há dúvida. E compreendes que Deus só perdoe ao arrependido, mantendo-se inflexível para com os obstinados. Kardec até admite: não, tudo bem, eu até entendo. Mas se ele é todo misericordioso para a alma arrependida antes da morte, por que que ele vai deixar de ser misericordioso depois que ele se arrepende depois da morte? Seria a questão, né? Se arrepender enquanto alma ou se arrepender depois como espírito? Exatamente. E aí o Kardec coloca assim: por que a eficácia do arrependimento só tem durante a vida, num breve instante, e não na eternidade, que Geraldo, não tem fim? Geraldo, eu vou pedir um parênteses, porque a própria doutrina também demonstra isso. A doutrina demonstra isso. Porque quando não ocorre o arrependimento, aquele que provocou, ele continua sofrendo a consequência dos seus atos. Sim. E ela demonstra naquele livro do Camilo Castelo Branco, Memórias de um Suicida. Ele ficou, depois de desencarnado, 70 anos na espiritualidade, e quando na espiritualidade, depois de 70 anos, ele sentiu aquela solidão, porque ele ficou isolado. Totalmente isolado, sem ter contato com nada. E aí, depois de 70 anos, que ele se arrependeu, então aí ele é assistido. Exatamente. Então, quando o elemento chega no auge do seu sofrimento, e aí que ele rompe, que ele sente na profundidade a consequência do que ele fez, então aí ele é socorrido. E é interessante, o Kardec faz uma colocação aqui, que esse arrependimento só seria válido se fosse antes da morte. Então o Kardec fala: circunscritas a um dado tempo, a bondade e misericórdia divina teriam limites. E Deus não seria infinitamente bom. Porque se você comparar o tempo da vida, colocar num gráfico, com a eternidade, o tempo da vida é um ponto. E menos que um ponto. E olhe lá. Quer dizer, você faz conta que eu sou Deus. Eu só vou considerar o que aconteceu naquele ponto. O resto da eternidade eu não considero mais. Onde está a misericórdia? Não tem sentido. Então fica uma... E isso o Kardec dá um destaque assim: o arrependimento tem que ser valorizado. Esse castigo combina mais com um Deus infinitamente vingativo e mau. Era essa a imagem que se tinha. E aí, no item 13, o Kardec começa a abordar e fazer a construção de um novo Deus, que só teria sentido tudo isso se houvesse a compreensão da falta. Aí o Kardec começa assim, ele fez essas colocações e viu que não cabe um Deus vingativo. E ele coloca assim: Deus é soberanamente justo. A soberana justiça não é inexorável absolutamente, nem leva a complacência ao ponto de deixar impunes todas as faltas. Ao contrário, pondera rigorosamente o bem e o mal, recompensando um e punindo o outro, equitativo e proporcionalmente. sem se enganar jamais na aplicação. Se por uma falta passageira resultante sempre da natureza imperfeita do homem e muitas vezes do meio em que vive, a alma pode ser castigada eternamente sem esperança de clemência ou de perdão, não há proporção entre a falta e o castigo. E aqui eu faço uma parada, Luiz, eu queria até que você falasse assim. Mais uma vez, eu vou fazer uma referência a esse amigo meu, que é o pai do meu genro. Ele vai à África, em Moçambique, em cidades sem qualquer progresso científico. É um mundo da barbárie, não tem luz, não tem água, não tem nada. Alguém que nasça ali e viva ali e que acaba cometendo um crime pelas leis humanas, ele vai ser tão castigado quanto aquele indivíduo que foi instruído, que nasceu no Rio de Janeiro, que tem um curso de pós-graduação e que pega numa arma e comete. Então, como é que se processaria esse céu e inferno diante dessas condições? Isso aí a doutrina é muito clara, né? E existe essa proporcionalidade. Você há de convir que existe, inclusive, até nos próprios suicídios, isso é considerado. É tudo em função da proporcionalidade do conhecimento, da evolução daquela criatura. Então, uma criatura selvagem, uma criatura completamente alheia aos recursos, ali existe uma condição. E aquela coisa, né? A quem muito for dado, muito lhe será pedido. Então, a você que foi dado esse conhecimento, essa noção, essa religiosidade, essas informações, lhe será pedido uma obediência muito mais ampla. Né? Agora, aquela criatura que não tem noção nenhuma é proporcional àquele conhecimento. Não pode ter a punição igual um jovem que viveu num ambiente selvagem, são selvagens. Não, exatamente. Como é que você vai punir porque ele matou? Claro que tem a punição porque ele matou um outro. Sim, sim. Vai ter uma consequência, mas você vai ser uma consequência proporcional ao grau de instrução que aquela criatura tem. Eu também penso assim. Não, a doutrina é muito clara com relação clara a isso. E aí ele entra num tema, Luiz, que eu, queridos ouvintes, muito interessante. Todos nós aqui temos um pouquinho da compreensão em que o Einstein teria dito, não só o Einstein, né? Que o tempo, que é uma coisa complexa, hoje não é mais o tempo, é a unidade, é tempo e espaço. Ele tem esse entendimento e tem esse contexto e tem essa percepção no nosso mundo. Porque fora do nosso mundo, a compreensão do tempo e espaço ganha dimensões e entendimentos que nós aqui temos muita dificuldade para compreender. Sim, não tem certo? E aí, nosso tempo está relacionado à rotação da Terra. Rotação, imagina, né? E aí, olha o que o Kardec coloca nesse item 14, que eu coloquei aqui como exercitando o raciocínio no tempo e espaço. O Kardec coloca assim, é um item pequeno. Sendo em tudo infinito, Deus deve abranger o passado e o futuro. Deve saber, ao criar uma alma, se ela virá a falir, assaz gravemente, para ser eternamente condenada. Se o não souber, a sua sabedoria deixará de ser infinita e ele deixará de ser Deus. Olha que colocação. Sabendo-o, cria voluntariamente uma alma, desde logo votada ao eterno suplício. E, nesse caso, ele deixa de ser bom. Uma vez que Deus pode conferir a graça ao pecador arrependido, tirando-o do inferno, entre aspas, deixam de existir penas eternas e o juízo dos homens está revogado. Então, aí, na realidade, o que existe é realmente esse Deus infinitamente justo e bom, que ele, ao criar uma alma, ele coloca para essa alma, em potencial, todas as virtudes. Em potencial. Em potencial. E cabe a essa alma, ao longo da sua existência, ir desenvolvendo cada uma dessas virtudes que, de posse delas, é o consolo que o espírito humano tem para lutar contra as intempéries, contra as vicissitudes que ele vai passar no mundo. Então, por exemplo, se você, no seu processo evolutivo, você trabalhou para construir uma calma, uma resignação, você construiu, você terá nessa calma e nessa resignação o consolo para as vicissitudes que você vai passar. E você há de convir. Uma criatura que sofre uma dor e é resignada, ela sofre muito menos do que uma criatura revoltada. Né? Então, ele deu potencial a essa sua criatura para desenvolver, e todas, se existisse um dogma no Espiritismo, seria esse: são destinadas à perfeição. Esse é o dogma. Todas destinadas à perfeição. Muito ao contrário do causa das penas eternas. É. E aí o Kardec, assim, para finalizar, ele coloca assim, que a doutrina das penas eternas absolutas conduz à negação, ou pelo menos ao enfraquecimento de alguns dos atributos de Deus. Então, as penas eternas, você acreditando nisso, você diminui Deus. E aí, mais adiante, ele fala, também se invoca a favor do dogma da eternidade das penas o seguinte argumento: a recompensa conferida aos bons, sendo eterna, deve ser por corolário a eterna punição. Isso já foi derrubado com a própria colocação do Kardec. E ele finaliza que o último argumento a favor das penas eternas é o temor das penas eternas é um freio, né? Então, encerra. Ah, sim. Ele fala assim, o último argumento a favor das penas eternas é este. Quer dizer, ele vai colocar o argumento, o temor das penas eternas é um freio. Quer dizer, alguém defendendo esse dogma está dizendo que isso é um freio. Anulado este, o homem, por nada temer, entregar-se-ia a todos os excessos. Isso era um argumento da época. E, aliás, é um argumento hoje. Ainda tem hoje. Isso, né? Não sei se você lembra que eu já contei aqui. Nós falávamos sobre o céu e o inferno e um ouvinte nos ligou. Não faz isso, não, que eles vão perder o medo. É verdade. E aí o Kardec faz a seguinte refutação, né? Se isso é válido, quer dizer, mesmo com toda essa colocação do Kardec, esse raciocínio procederia se a temporalidade das penas importasse, de fato, na supressão de toda a sanção penal. Porque esse negócio do tempo é relativo. Você se arrepende, aqui está certo e aqui não pode. A felicidade ou infelicidade futura é consequência rigorosa da justiça de Deus, pois a identidade de condições para o bom e para o mal seria a negação dessa justiça. O que a gente tem é muito comum, o indivíduo sabe que você é espírito, fala, então me explica isso. Algumas coisas a gente consegue explicar, outras coisas não dá. Sim. Outras coisas você presume, outras coisas você vai entendendo ao longo da vida. Não é, e outra coisa, né, Geraldo? Quando você aceita alguma coisa pelo medo, isso não constrói nada. Isso deixa em você uma reação adversa. Porque você só evolui quando você admite aquilo pela compreensão daquele elemento e compreendendo que aquilo ali é o processo racional e melhor. Né? Tudo aquilo que você aceita pelo medo, depois você vai precisar ser tratado por um psicólogo. Né? Porque, na realidade, você não evolui. Exatamente, não é bom. Né? Bom, o assunto é um assunto complexo, é um assunto... a gente está inaugurando esse modelo de colocar e ouvir as opiniões. Espero que vocês tenham gostado. Mas também, vamos lembrar também que o programa Visão Espírita vive da ajuda do depósito identificado de vocês, que pode ser feito numa dessas contas no Banco Santander, agência 0210, e a conta corrente 13001714, dígito 0. Essa é a conta de preferência do Banco Santander, e tem duas outras contas emprestadas do Luiz Pessoa, lá de Piracicaba, o Banco do Brasil, agência 0056, dígito 6, e a conta corrente 24326, dígito 4. E o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. Agora vamos para a música de boa qualidade, a música que o Luiz escolheu aí. Que te pregunto, de cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Y estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Y pasan los días, y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. É, o Luiz fez uma surpresa aí, o André Bocelli, né? Espetacular, uma interpretação. Vocês são muito redundantes. Todo domingo eu estou fazendo surpresa aqui. Mas cada música é espetáculo. E, por favor, para com aquele negócio de dizer assim, uma música de boa qualidade. É só para anunciar, música é redundante. Luiz. É redundante. Tá certo. Então, meus amigos, são 10 horas e 46 minutos. Agora estamos aptos a começar o terceiro e último bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro da Terezinha Oliveira, Estudos Espíritas do Evangelho, é o sexto volume da sua coleção. E estamos aqui no capítulo 14, Jesus e o Templo. E aqui vem abordando vários aspectos dos templos da época, Jesus, a vivência de Jesus no templo. E hoje aqui a Terezinha vai abordar, e a gente vai na sequência, o anúncio da destruição do templo. O anúncio, porque os templos, os grandes templos do passado, muitas vezes, quando eram invadidos por povos guerreiros, esses templos eram destruídos. E conta-se uma passagem que, na saída de um templo de Jerusalém, os discípulos disseram a Jesus: olha que pedras e que grandes monumentos, olha a beleza desses monumentos. E Jesus teria dito: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, em seguida, o mestre profere o sermão profético. Assim Jesus ensinava mais uma vez aos discípulos que o Espírito é que é de importância fundamental, sendo a matéria uma construção temporária. Então aí Jesus coloca uma coisa que é verdadeira. Nós sabemos que daqui a 4 bilhões de anos a nossa Terra não existirá mais, né? Então, existem mil acontecimentos que vivem destruindo e reconstruímos. A Segunda Guerra Mundial destruiu o Japão e aí o Japão se renovou. Nós temos aí intempéries que ocorrem. Nós sabemos que existem acontecimentos astronômicos previstos aí para daqui a alguns anos, uma série de coisas que vão provocando cataclismas na face do planeta. E tudo isso é uma coisa material que ela é sujeita à destruição. Agora o espírito é imortal. É imortal. E aí Jesus, ao longo da sua vida, ele faz várias referências ao templo. E tem uma passagem, porque os sacerdotes, eles viviam nos templos de Jerusalém, de todas as cidades da região. E Jesus cura um leproso, através da sua mão, da sua prece, do seu olhar, ele curou o leproso. Mas quando o leproso se levantava para sair, ele dizia: nada digas a ninguém do que aconteceu, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Quer dizer, ele também faz uma referência indireta ao templo, porque ele sabia que o sacerdote estava no templo. Então, fala, vai lá, se mostra ao sacerdote. Jesus aí, ele estava cumprindo aquilo que ele disse, que não vinha derrogar a lei, mas cumpri-la, né? Yeah. Então, ele estava mandando aos sacerdotes que recebessem a oferta provocada pela cura que aquele leproso teve. Os sacerdotes conheciam, né? Esse leproso frequentava os templos. Sim. Então, era uma figura conhecida. Chega curado. Chega curado, né? Quer dizer, quem então, curou? Assim, exatamente. E vim dar a oferta. Dar a oferta. Quer dizer, ele não derrogou nada. Cumpre a lei. Cumpriu a lei que Moisés havia determinado. Quando você receber uma bênção, vai ao templo e faça a tua oferta de gratidão. E numa outra passagem, que tinham dois homens no templo, e contando a parábola do fariseu e do publicano, que subiram ao templo para orar, Jesus ensina a necessidade de contrição, humildade e o desejo do bem para a prece alcançar o atendimento. Porque era muito comum, naquela época, fazerem as preces batendo no peito, falando alto, quer dizer, fazia uma prece a 50 metros, você ouvia a prece. Não é naquele tempo não, Geraldo. Ainda hoje tem, né? E ele falava, olha, não há necessidade de todas essas manifestações, fique em silêncio, fique humilde, não precisa falar. Ele ensinou a esses dois homens que a contrição, que é o ato de se concentrar, tentar essas mudanças, esse entendimento, essa sintonia, não havia necessidade de fazer barulho, né? E ele dá uma lição que ele fala que maior que o templo é a criatura. E ele fala, passando os discípulos de Jesus por uma seara, seara é um lugar onde se cultivava flores, frutas, né? Tiveram fome, colheram espigas e as comeram. Mas era sábado, dia em que o trabalho era proibido. E colher espigas era considerado um trabalho. E criou-se um problema. Como é que seus discípulos colheram espigas e comeram? Quer dizer, eles queriam pegar Jesus em alguma falta para acusá-lo aos sacerdotes. Os fariseus diziam, não é lícito. E recriminavam a Jesus, porque como mestre, ele era o responsável pela orientação da conduta dos seus discípulos. Jesus relembra então, quando Davi e seus homens, perseguidos e famintos, entraram no templo e comeram os pães reservados para o culto e oferenda a Deus, e ninguém os condenou por isso. Lembrou também Jesus que os sacerdotes no templo violavam o sábado, porque trabalhavam nas funções religiosas. Aliás, eu ia comentar isso. Se os sacerdotes observaram que o outro cometeu o templo, o trabalho no sábado, ele também trabalhou, porque ele fiscalizava e fiscalizou. É um trabalho. A essa altura da comparação, já dava para entender que os discípulos de Jesus estavam plenamente justificados de haverem colhido espigas, mesmo num dia de sábado, porque o haviam feito com o objetivo saciar a fome e sobreviver, e enquanto estavam em função espiritual, socorrendo e orientando o povo. Então, eles se apegavam a um gesto, a uma atitude extremamente humana, material, para tentar condená-lo. E Jesus fez as suas... Picuinha, né, Geraldo? Picuinha. Isso aí até hoje existe. Existem aquelas criaturas que são apegadas à forma. E aí elas não têm como pegar as pessoas virtuosas e elas não conseguem ser virtuosas, porque a virtude ela é inerente àquele que a desenvolveu, eles pegam em picuinha. Né? Aqui está a letra diz isso e você desrespeitou a letra. Né? É que nem você ficar assistindo as nossas reuniões do Supremo Tribunal Federal. Né? Quer dizer, fica com aquelas micuinhas quando está todo mundo vendo o evidente. E aí ele finaliza assim, quando a conversa começava a ganhar dimensão e um monte de fariseu ao lado de Jesus, todo mundo fazendo essas contendas, e eles falando que o templo era um lugar sagrado, dando destaque ao templo, Jesus fala que ele se aproxima de um homem, coloca a mão na cabeça e fala, pois aqui está quem é maior que o templo, o homem. Então eu queria que você comentasse esse... Exatamente, porque Jesus falava de uma coisa que eles não entendiam. Né? A medicina, com o desenvolvimento dela, a fisiologia, ela demonstrou que realmente o homem é um templo. Se você analisar um homem, aí você vai ver que todo o funcionamento do organismo humano, ele é muito mais bonito do que o funcionamento do universo. Fantástico. Né? O universo em grandiosidade é uma coisa incomensurável. Mas quando você analisa o funcionamento do corpo humano, você vai ver que são filigramas fantásticas, que hoje, inclusive, o ser humano, a medicina, está começando a reconhecer. Hoje a medicina está mergulhando na questão da química. Né? Do corpo humano. Da genética. Então, são coisas que... Eu fiz aquela palestra, Pluralidade dos Mundos Habitados, e aí eu remeto... Eu saio daqui de Brasília e vou até o Big Bang. E aí, ao final, que é para as pessoas não se sentirem assim muito, muito diminuídas, eu mostro um corpo humano. E aí... faço a colocação. Mostrando que aquele corpo humano... é uma coisa muito mais ampla do que aquele universo que eu mostrei. E aí ele finaliza esse texto falando o seguinte, com esses ensinamentos de Jesus ao longo da sua vida, e particularmente nos templos judeus e israelitas, a Teresinha finaliza assim, do que já aprendemos, fica claro que, como Jesus, devemos zelar e cuidar do nosso templo, a casa espírita, fazendo dela um lugar onde se ensina a verdade espiritual e se vive o amor a Deus e ao próximo. Se possível, procuremos atrair para o templo espírita as demais criaturas, a fim de que nele se beneficiem também, como nós fomos beneficiados no passado e no presente. Então fica aí essa mensagem para todos nós, né? Sobre a importância do templo espírita, né, Luiz? E que a gente entenda, né, que isso com profundidade. A casa espírita, né, nada mais é do que um edifício onde nós nos utilizamos, e aí ela enfatiza, principalmente para a elucidação. Elucidação daquele espírito que habita o templo humano. Então, nada desse negócio de ficar criando dependência através do passe, através da água fluídica, né? Através de outros meios em que prendam as pessoas na dependência de um certo ritual. Que a gente entenda que o que a casa espírita melhor pode oferecer é o esclarecimento obtido através da informação contida nas obras espíritas. É que a gente remeta as pessoas ao exame das obras espíritas e as reúna através do esclarecimento de uma reunião esclarecedora, de uma reunião onde se haja questionamentos e respostas, que essa é a finalidade da Casa Espírita. Nós não temos a Casa Espírita para pregar. Nós temos a Casa Espírita para esclarecer. O Kardec fala de uma forma muito clara. Nós queremos que as pessoas compreendam o Espiritismo, mas não queremos fazer prosélitos. Uma crença cega, exatamente, né? Nós não queremos que as pessoas creiam cegamente no Espiritismo. Nós queremos que as pessoas entendam o Espiritismo. Por isso que eu sempre repito, não fique no Espiritismo teórico. exerça também o espiritismo prático. O elemento intelectual que ele adentra um serviço prático, ele, num primeiro momento, ele estranha, acha assim uma coisa meio esquisita, porque não é o mundo dele, ele não entende, ele não tem prática naquilo, ele assusta. Mas todo teórico que se aprofunda teoricamente e se aprofunda na prática será um espírita completo. Puxa vida, porque com aquele conhecimento da teoria, ele, ao aprofundar-se na prática, ele vai começando a entender os mecanismos e ele, através disso, dessa experiência, ele vai compreendendo a teoria, vai ampliando a teoria. Então, quanto mais você estuda a teoria, aprofunde-se na prática. Não deixe, não seja maneta. Adentre nos dois campos. Fechamos com uma chave de ouro essa definição do Luiz do Centro Espírita, que fique, que vamos ouvir de novo na União Rádio Web, ao longo da semana vai passar esse programa de novo. Vamos ouvir, eu acho que são definições importantes. Todos nós que estamos aqui somos aprendizes, nós estamos, mal sabemos dar o primeiro passo, então estamos começando. E junto com vocês formamos essa grande família espírita, dos simpatizantes espíritas. E vocês que são católicos, evangélicos, que também ouvem o programa, muito obrigado pela audiência de vocês aí. Agora, as últimas palavras do Luiz. Amanhã eu estarei lá em São Pedro. A Vera não vai estar lá. Ah. A Vera agora ela está atendendo uma prima, que são as nossas necessidades, né, humanitárias. E ela não estará lá amanhã, mas eu estarei, faremos a palestra amanhã lá em São Pedro. Um grande abraço para todos, que Jesus nos ampare a todos e que nós possamos estar aqui novamente na próxima semana. E a nossa prece é esse nosso encerramento. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem. E vem aí o programa Construção da Igreja Católica. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta na próxima semana.